sol se põe é a vida. Eu aqui o mundo ligou, eu já tô na sintonia, pronto pra escrever, passar mensagem, incentivar os viventes que tão crescendo. O caminho nós vai mostrar perspectiva, melhoras, alegria, esperança, sentimento. Desde os tempos de infância, jogando bola na rua, esconde-esconde, alta cinta, comendo coxinha, pastel na feira, tomando tubaína. Os moleque cresceu, hoje tão na cena, tão na pista. RCL é a sigla, minha família da rima. Quatro louco, quatro vida, quatro ideia, quatro história, mas o mesmo pensamento. Que o rap apavora, filhos da noite, meus irmãozinhos, tamo junto nessa trilha. Chegaram na humildade, entraram pra família, convidamos seu escolar, rap é o som 2008, trocando ideia, fizemos som, cantamos e foi maluco. Agora de novo, finalizando outra canção, com mudança é o som, pra todos os irmãozão. Pode contar comigo, liga eu e os meninos, o som vai bater forte, tamo envolvido, meus queridos. Cai o sol, nasce, sobe, brilha. Anuncio o recomeço, nova vida, novos dias pra fazer amizade, ser feliz, buscar alegria. Que todos que tem com Deus, que me ilumine, nos guia. Eu agradeço a Deus por tudo que vivi, concedendo sucesso. Assim eu sou feliz. Parar pra refletir é bom e maravilhoso. Para um pouco depois mentindo quando foi prazeroso. Saber que cê não tá sozinho, erga a cabeça, amigo. Se quiser trocar ideia, eu tô aqui pra ouvi-lo. Se nós não troca ideia, liga eu na humildade. Tô pronto pra debater e fazer novas amizades. Deixa um salve pras pessoas que eu admiro. Papa Légua, Careca, Otávio e o Mano Robinho. Cuia, Vidal e Godines. O Mano Guina, Thiago e os Kamikaze. É o empatou das mina, Rapadura, meu querido. Que coruja pra somar. Se esqueci de alguém, é muitos mano pra falar. Me despeço com um abraço, um salve pros irmãos. Fica com Deus todo mundo, beijão no coração.